guardando, obrigado. 2 horas de voo local, 4 a bordo, decolando ali ponto aqui em Buraquinho, tá no seu setor norte, intenções, ingresso setor sul, para cruzamento, na vertical cabeceira 28. Gente, confirmando, foi feita a notificação aqui em Salvador, Lima Delta Lima? 2 horas sobre voo local em Salvador, confirmando, após retorno para de ponta busca vida. Gente, inicialmente mantenha o setor norte, reporte passando através norte da torre, aguardando para o cruzamento, Lima Delta Lima. Ok, vai aguardar no setor norte, reportará no setor norte da torre, Delta Lima. O passaredo 2262, caso receba no Chiquês, no setor nordeste agora, linha do litoral, mantendo 500 pés, temos um helicóptero, Robson 44, vai manter o setor norte sem interferir com a sua decolagem. O vento uma centena com 13 nós, livre decolagem, pista 1-0. Turno 7, 2 mil pés, autorizado a final 1-0. Ajuste agora no 0, 1-1. 2 mil, autorizado a final da 1-0. Estado 1-11, o Bravo Kilo Whisky, o vento uma centena com 13 nós, autorizado decolagem pista 1-7. Tropa Patango, alinha e mantém pistão no 7. 2262, decolar 230, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, controle, grato, bom trabalho. O Lima Delta Lima na escuta? Delta Lima na escuta, estou setor norte. Apenas confirmando, essa notificação foi feita aqui no, na IS Salvador? Foi, através de contato telefônico, liguei, está com cerca de 20 minutos, realizei o contato telefônico. Ok, vai manter o setor norte de Alta Lima. Dois contato radar, sobre para o 200, vigilância. 200, passarinho 2262. Lima Delta Lima, confirma o destino? Sobrevoo local após destino Buraquinho, ele ponto de partida. O Lima Delta Lima, na escuta? Delta Lima na escuta. Ok, a intenção é o quê? Cruzar o campo e seguir qual setor após? Vai ficar na linha litoral sul? Afirmativo, intenção é cruzar o campo e prosseguir litoral sul pela rota axé. Sim, estou com o Charlie 150 que decolou, mantendo o axé. Ok, está autorizado cruzamento imediato o campo. Imediato, cruze agora o campo, o Lima Delta Lima. E reporta o visual com tráfego. Após manter o corredor axé e reporta para cruzar o eixo da decolagem da 1-7. Ok, vai feito o cruzamento agora do campo e reportará para o cruzamento da 35, Delta Lima. O meu Papatango aguarda para a decolagem. Temos helicóptero agora cruzando o estou no 735. Ok? Estou no 7, complexo final, chame torre 118, decimal 6. Pela torre, decimal. Bravo Kilo Whisky, número PES, condições visuais, reporte. Falou da barra. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0. Vento uma centena com 13 nós. Alinhar e decolar pista 1-0. Delta Lima já tentou o cruzamento da cabeceira 35. Sente Lima, Delta Lima, mantenha a linha do litoral aguardando transferência de comunicações. Lateral sul aguardando transferência de Lima. Confirma chamando a torre, foi o Ocean, né? Sim, se acionar 6305, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Oi, Salvador, boa tarde, o pastor 17 Nacional, vai sair do trabalho. Pastor 17, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista 10 livre. Continuando a aproximação, o pastor 17. Lima Delta Lima, transfere agora o controle em 119.35 até a volta. Transfere o controle até a volta, Lima. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Lima Delta Lima, vertical de farol de Itapuã. Lima Delta Lima, atenta às condições visuais, reporte farol da barra. Vai ficar atento, reportará no farol da barra, Lima Delta Lima. Pastor 17, o vento 1 com 13 nós, pouso autorizado, pistão 10. Bem-vindo, pouso, pastor 17. São 3561, no decolar 235, controle 119.35, bom voo. 119.35, bom dia. 35. Retorno 3561, não passando 1600. 3561, contato radar, sobe para o 380, vigilância. Subindo para o 380, retorno 3561. Sané 6305, após a passagem do bandeirante da Força Aérea Brasileira, autorizado o ingresso, porta alinhada e pronto, Sané 6305. Após a passagem do bandeirante, o outro na 63 vai ganhar e manter. Papatango, Romeu Papatango, quando pronto, livre decolagem em pista 17, o vento 100 com 13 nós. Foram no 7, no solo aos 37, liberando próxima esquerda, pátio militar, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Liberando o todo pátio militar, frequência livre para o senhor. Aproveitando 3561. Prossiga. Prossiga, eu vou lá. Alefa. Oi, Alefa, atualizado. Ok, direto em Alefa, dá pra gente. 3561, muito obrigado. Decolado aos 38, controle 119.35, bom voo. Controle 119.35, o Romeu Batão. aqui é o Papatango, Romeu Papatango, decolado da 17. Romeu Papatango, mantém as condições visuais, reporte farol da barra. Será as condições visuais e reportará no farol da barra o Romeu Papatango. Chaner 6315, decolador de 40, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, graças, Chanetron, ótimo dia. Muito boa tarde, 3154, ação em identificação, chegada a mar e decimal 050. Tiro uísque, frequência livre. Salvador, muito boa tarde, 6315 do Oceanel. Fala em greve. Oceanel 6315, contato radar, sobe para o 360, serviço de vigilância. Termo, elefa, elefa direto, senhor, ou árvore? Oi, elefa. Muito grato, 6315 hoje. Toro Trip 5487, da Quebec. Trip 5487, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 01. Para 3.000, 5487. Salvador, Indiana River Alpha para regresso. Indiana River Alpha, mantém as condições visuais, reforço Interlagos. Portará Interlagos, Indiana River Alpha. O Indiana River Alpha já ingressou no banheiro Interlagos, senhor. Indiana River Alpha, reporte na rotatória. Rotará na rotatória, Indiana River Alpha. De uma Delta Lima, 500 pés. Direcionamento, reporte para o táxi. 4089, decolado aos 42, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom trabalho, Zerito. Sequência no 260, alternado 288. 260, 288, para o TAM 3561. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4089, decolado, na sua escuta. Boa tarde, Azul 4089, sobe para o 380, contato radar, vigilante. Até o 38, 4089. Acione identificação. Chegada a mar e desce, mantém o 060. Ciente, reporta para o táxi, o quilo Tango Romeu. Papatango prossegue até Valença? Sim, o meu Patango prosseguirá até Valença, depois para Três Santana. Certo, o meu Papatango. Papa Romeu, Índia November Alpha, chame Torre no 186. Ah, Torre no 186. Índia November Alpha. 213, Zerim, mantém que sono zero. Negativo. Oceaner 6213, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 3. Kilo Tango Romeu, táxi autorizado, reporta na Papá para ingresso. Oceaner 6142, Alim, mantém pistão no zero. Tango Romeu, dá livre ingresso, reporta alinhado e pronto. O instalador é o Indianover Alpha, já visual uma rotatória. Sente, Indianover Alpha, reporta na rotatória. Reporta na rotatória, Indianover Alpha. Tango, frequência livre, teu retorno. Oceaner 6213, decolar 245, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Corrida November Alpha, vertical da rotatória. Sente, Índia November Alpha, sinal no 7. Reporta 2 milhas fora, Índia November Alpha, tráfego agora uma TR da Trip na final 1-0, ok? Está ciente do tráfego, reportará 2 milhas fora, Índia November Alpha. A gente for sério, 5954, mantém ponto de espera da 1-0. Recife, 1260, alternado 288. Pista 1-0. Boa tarde, 63, 95 do Canel. Boa tarde. Recife 5487, completa final, chama a torre 186. 5487. 154 da TAM, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 1. 2011, 3154. Recife, muito boa tarde, né? 3958. Corrido, controle, capitão. Salvador. Força aérea 5954, ali mantém pistão no zero. Bom, em Salvador, o trip 5487, estabilizado no localizador. 350, contato radar, vigilância. 350, possibilidade de voo pro de Aracaju? Mantenha a saída, guarda de coordenação, já estou sendo. Certo. 1-7, Índia November Alpha. Pilo Tango Romeu, decolado aos 48, controle 1-9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. 5487, continua a aproximação, aguardando pista livre. 5487. Força aérea 5954, vento 1 centena com 12 nós, livre decolagem, pista 1-0. Para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. 3 mil pés, ajuste no 0 no 1, boa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Tiro Tango Romeu. Tiro Tango Romeu no meu pé, reporte para da barra. Batalha para da barra, Romeu. Azul 4089, centro Recife, 1251, alternado 1-3325. 351-3325-4089, bom dia. Romeu, Eco Vitor confirmando 7 no PB. Sim, táxi autorizado, reporta na papá para ingresso. E 5487, vento 090 graus, 1620 nós, livre pouso, pistão no 0. 5487. Índia November Alpha, solo 50, backtrack atualizado até o PAT 4, reporta livrando pista. Saéria 5954, decolador 50, controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Romeu, Eco, Vitor, autorizado ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto. Oi, boa tarde, portaria 5954. 5954, contato radar, saída Puca, sobe para o nível 190, vigilância. Acessão 190 na Puca, o 5954. Reporte rotatória, novamente Juliette. Rotatória, 142, voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 142, obrigado pela coordenação. Visou 3154, complexo final, torre 1186. 18612, é o ponto link. Até mais. Libera direita via Delta, solo 121, decimal 1. Via Delta, solo 201, muito obrigado, bom dia. Boa tarde, Salvador. 3154, passa o inferno, visual 190. Então, 3154, boa tarde. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 1 centena com 14 nós. Cheque 3. Baixando e travado, ele de pouso no 03154. 213, chama Centro Recife. 1251, alternado no 2. 1-3325. 03, só confirmando a radial ideal de decolagem para o destino. Exatamente, o Guardião 03 está autorizado, autorizado táxi, reporta para ingresso pista 17, Guardião 03. Confirmando, Guardião 03, a intenção seria prosseguir via corredor Axé ou para o cruzamento do campo? Quilo do cruzamento, frequência livre, vovô. Vitor Juliette, turno 86. Vocês aguardam para decolagem devido a uma aeronave agora na final do 10, ok? Só um instantinho. 2 mil pés autorizado a final 10. Ok, 2 mil autorizado a final 10, passará estabilizado 642. Chané 6142, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 1245, 2685. E decolar à sua frente a partir da interseção óptica. E devido a uma ocorrência policial, ok? Após a decolagem, prossegue com curva direita, seguindo via corredor Axé. E após coordenação com controle, vai para interceptar radial 301, conforme solicitado, ok? Ativo, alinhar e decolar pistão no 7, vento 1 no 0 graus, no 2 nós, Guardião 03. Vai passar agora a vista Juliette na rotatória visual com campo. Gente, o Alfa Vitor Juliette reporta na rotatória, o Alfa Vitor Juliette. Reporta na rotatória, Alfa Vitor Juliette. O TAM 3154, solo 57, liberando, solo no 21, décima 1. Vitor Juliette, pode prosseguir para acionar o 17? Reporta 2 milhas fora, Alfa Vitor Juliette. Reporta 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. 03, fala só. Gente, o Guardião 03, suba para 1 no mil pés, curva direita, ingressando no corredor Axé e transfira o controle em 1 no 9, decimal 35, morro até a volta. 11935, até a regressa. Roger 4076, Skunk ID. And clear descent to 4000 feet, altimeter set to 1011. Controle em Salvador, muito boa tarde. Guardião 03, decolou na sua escuta. Guardião 03, em condições visuais, reporte para o da barra. Condições visuais, reportará para o da barra. 03. Zona ILS, gol no 642.